Lucas Fernandes pra você se apaixonar. Essa vai pra todos os cachaceiros do meu Brasil. Simbora sim! E quantas noites mal dormidas esperando por você. E só eu sei o que sofri, o que passei pra te esquecer. Você zumbou de mim, você não me deu atenção. E agora está sofrendo, implorando meu perdão. Você nunca me amou, você não gosta de mim. Como você não gosta, vou beber e vou curtir. Vou pra par com os amigos, eu vou me divertir. Tomar muita cerveja, vou beber até cair. Você nunca me amou, você não gosta de mim. Você não gosta, vou beber e vou curtir. Vou pra par com os amigos, eu vou me divertir. Tomar muita cerveja, vou beber até cair. Solta o ponto do I. Lucas Fernandes, pra você se apaixonar. E quantas noites mal dormidas esperando por você. E só eu sei o que sofri, o que passei pra te esquecer. Você zombou de mim, você não me deu atenção. E agora está sofrendo, implorando meu perdão. Você nunca me amou, você não gosta de mim. Como você não gosta, vou beber e vou curtir. Vou pra amigos, eu vou me divertir. Vou tomar muita cerveja, vou beber até cair. Você nunca me amou, você não gosta de mim. Como você não gosta, vou beber e vou curtir. Vou pra par com os amigos, eu vou me divertir. Vou tomar muita cerveja, vou beber até cair. Eu vou beber até cair. Eu vou beber até cair. Eu vou beber até cair.